Eu quero celebrar esse amor, o amor que o Senhor Jesus Cristo demonstrou na cruz do Calvário, nos dando a salvação. Hey! Hey! Quero a ti celebrar este amor e render-me aos teus pés, meu Senhor. Quero a ti celebrar este amor e render-me aos teus pés, meu Senhor. Eu quero celebrar. Quero a ti celebrar este amor e render-me aos teus pés, meu Senhor. És toda minha vida, tudo quanto esperei. Um pacto eterno faço contigo, tu reinas absoluto em meu coração. Em meu coração, em meu coração, em meu coração. Quero a ti celebrar este amor e render-me aos teus pés, meu Senhor. Quero a ti celebrar este amor aos teus pés, meu Senhor. És toda minha vida, tudo quanto esperei. Um pacto eterno faço contigo, tu reinas absoluto em meu coração, em meu coração. Vive o Senhor Jesus. Quero celebrar este amor em meu coração. Quero celebrar este amor em meu coração, em meu coração.